585 pontos de espera da 1-0, pronto. Deixa eu manter a posição. Manter a ponte de espera 1-8. Vai manter 85. Ali mantém 1-8-5. Falou Salvador 52 no meio da tripa para puxa estacionamento. 32 no meio autorizado, pro estacionamento chama táxi. Chama lá para o táxi 521 no meio. Vereador, seu solo foi 05-219, solo. 219, vereador. São 3662, boa noite. 3662, boa noite, para a SAG de Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3662. Decolagem 5, vento 120 graus, menos anjo. Nível de decolagem no 85. Alfa da Juliette, 3662. 3662, vai prosseguir via Juliette até o 08 com cautela, por gentileza, que eu tenho a aeronave da Trip em push na remota no 3. Gente, Juliette, cautela até o 8, 3662. Continuo no 604. A descida está autorizada até 2 mil pés. O ajuste é 1-0-1-8 no momento. Desce via chegada Mari. 1-0-1-8, desce para 5 mil via na chegada Mari, Goron 604. Salvador, gol 1-8-8-5, boa noite. 1-8-8-5, contato na decolagem, sobe o 360, saída da El. 360 na saída da El, gol 1-8-8-5. Salvador, boa noite. Ocean Air 6201, informação papá pro Galeão. Ocean Air 6201 pro Galeão, nível 360, está autorizado. Decola da 1-0, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta pelo 1-0, prossegue Esmato, Uvito, Barbacena. 5442 é transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Ok, o nível 360, decolando pista 10. Dael, Leda, pós-bridge, intercepta Tesouro 1-0 até Esmato, Uvito, Barbacena. 5442 é o transponder e o controle de saída 1208. Obrigado, 6201. Chama para o posto no 05, Oxa. Chama. Salva Salvador, 5216 com 58 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. A tentativa do ataque ingressou no 08, prossegue via pátio Índio Alfa, ponto de espera 118.6, 1018 na altímetro, tem bom voo, trip. Via pátio Índio e Alfa no ponto de espera 18.6, grato, boa noite. Boa. Salvador, 5216 da Trip, próximo ao ponto de estrada 1-0, pronto. Autorizado, alinhado e decolar, vento 140 graus, 5-9, 5216. Autorizado, alinhado e decolar, 5216. Decola 013, controle 208. 208, 5216. 185, Centro Recife 125, Uno, secundário 3325. Recife 125, Uno, Fernando 3325, Uno 885. Salvador 5216 da Tripe. Confirme? 5216 da Tripe. O 5216 transponder 5437. 5437. Estabilizou o objeto 5410. 7web5810, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6. 18.6, até a volta, 5810. Até. Meu contato radar estabelecido, agora afastado 3 minutos e meio de Salvador, só da 170, saída PUCA. 170 na saída PUCA, 5216. É isso. Autorizado o pouso, o MG 5810 baixou e travou. Autorizado, puxa o acionamento, chama táxi, 6201. Autorizado, chama na táxi. Controle Salvador, boa noite. Com o 398. Boa noite, 398, desce para 2000. Ajuste no 018, via chegada à mar e reposta autorizada. 2000, via chegada à mar e reportará. O ajuste? Não, confirme. O 018 ajuste, ano 398. O 018. Cinco no zero, só olha os 17 direito, 219, só olha. 219, 58 no zero. Salvador, boa noite, web 58 no zero, livrando a sua escuta. 58 no zero, boa noite, prossegue de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 58 no zero. 4071, tá com 95 a bordo, 410, alterna o Galeão. 5410, Galeão. Prossegue por gentileza via Indo e Alfa no ponto de espera, torre 186. E aí, 18 do 4070. Um grande abraço. O gol no meio 04. Sente gol no meio 04, completa final, chega o trem, chama a torre, 118, decimal 6. 18 meia, boa noite. 662-01, pronto para o táxi, POP 76, autonomia de 3,45, alterna com fim. Muito boa noite, Azul 4071, ponto de espera 10, está pronto. Alfa, e quando no ponto de espera 118,6? O altímetro marca agora 1018. Altímetro 1018, da passagem do EMJET, depois pega em de Alfa e chama a torre, no ponto de espera em 1800. Obrigado. Para 2000 pés, ajuste 10018, via chegada à área, reposta habilitada no lock. 2000 pés. Dia, vai reportar estabilizado 6310. 6310, copiou o ajuste no 08? Afirmativo, no 08, o Oceané 6310. Center. Alfa Romeo 362. Ah, repito, 5216? 5216 positivo, Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, grato. Livre pouso, número 04, vento 1, 40 graus, 62 mais. Livre pouso, número 04. Do gol na final, o azul 4071 está livre ingresso? Tá, afirmativo, após a passagem vai ser outro lugar. Positivo, 4071. Salvador, boa noite, eu tenho 3858. 3858, boa noite, prossiga. Poderia ter as antecipadas para a sede prevista para a volta dentro? Já possui essa autorização, você está pronto para a cópia? Mais em 5 minutinhos. Gente, prepara a mão forte e me chama quando pronto. Obrigado, mão forte. 204, solo aos 24, língua direita, 119, solo. 219, eu sou. Aliado pronto, azul 4071. Segui decolagem, vento 1, 20 graus, 62 mais 4071. Inicia, 4071. Chanel 6201. 6201, autorizado aí, mantém no zero. A gente mantém pistão no zero, Chanel 4071, decolado aos 25, controle 208. 208, obrigado. 071, decolado 1500 pés. Azul 4071, contato radar, solo 360, cedo Dael. Dael, pode voar direto ao lado da Dael, senhor? Leda. Leda, obrigado. Alfa, vou chamar o seu Juliette, voo no 604. Dois a 1, livre decolar, 1, 40 graus, 62 a mais. Iniciando, Chanel 62, 01, pista 10. Você vai te coordenar com o Recife Pro de Bridge pro Azul 4071? Aguarde. Obrigado, senhor. Decola aos 28, controle 208. 1208 com controle, obrigado, boa noite. 604. Ingressa via Juliette pro 02, gol na 604. Para o 2, 604. Para o 63, vamos lá. Salvador, boa noite, Chanel 6201. É 201 no contato radar, sobre 360, sobre Dael. Livre ascensão para o 360, poderia proar Leda ou Dael, se vende? Olá. Leda, livre. Direto para Leda, muito obrigado. 216, Centro Recife, 12545, secundário 12685. 2545, 2685, grato, tenha uma boa noite, 5216. Boa. O 407 no centro solicitou se eu mantivesse a saída. 71, obrigado, senhor. 98, estabilizado. Chegou no 398, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, desse ao meio. 18-6. Alô, Salvador, tá 3662. Tá 3662, prossiga. Para cópia, Natal. 3662, está autorizado para Natal. 370 nível, da colada 10. Sai da PUCA, transição ZIPAR, onde prossegue via Apergilu 10. Aciona 5445 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Quem está confiando a frequência do controle? 120.8. Apergilu 10, saída PUCA.